Yo no puedo quedarte sin tu amor. Devois, un francés de la lampada. Devois, el seductor de la lampada. Ve, Juliana. Não dá mais pra viver sem teu amor. Não dá mais pra ficar sem ter você. Você se foi, meu mundo desabou. Agora diz o que eu posso fazer sem você, Juliana. Juliana, é duro não te ter na minha cama. Juliana, Juliana, devolve o prazer pra minha cama. Juliana, Juliana, só quero ouvir dizer quem tá me ama. Juliju, Juliana, Juliana. Ricardo y Rafael Mora, Devois, el francés de la lampada. Ve, Juliana. Não dá mais pra viver sem teu amor. Não dá mais pra ficar sem ter você. Você se foi, meu mundo desabou. Agora diz o que eu posso fazer sem você, Juliana. Juliana, é duro não te ter na minha cama. Juliana, Juliana, devolve o prazer pra minha cama. Juliana, Juliju, devuélveme. Viene para el francés de la lampada. Devois, un francés de la lampada. Ve, Juliana, André Cedis, o mural de Ibicoara.